abre. Eu vi o céu se rasgar. Eu vi o coxo andar. Eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair. Vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória. Eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se manifestou. Estou